sempre sob todo o sol, a sempre de Deus de Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Rádio Cidade, a sua companheira de todas as horas. Aquele segundo tempo, lá chegou.